Sheila fica muito, muito triste. Lembra das histórias que a vovó contava, de um mundo que ela viu que não existe. E igual a Alice, ela quer viver uma história bem bonita pra contar pros netos. Sabe que pode, pois disse a cigana que o destino está em suas mãos.